começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos chegando com o nosso programaço Mundo Sertanejo, música do seu rádio. A partir de agora, estamos juntos e misturados. Quem canta bonito para abrir o programa, ele, Gustavo Lima, com a participação especial dele, Neymar Júnior, né? Fazer beber, cantam, garotos! Esse novo swingado, quando toca esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender. Esse novo swingado, misturamos sertanejo que virou um batidão. Com Gustavo Lima balançando a multidão. Misturamos sertanejo que virou um batidão. Com o Neymarzinho balançando a multidão. Você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena. Pra fazer não tem hora, quer beber? Esse swinga pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender esse novo swingado. E quando eu toco esse swinga pra ninguém ficar parado. Quero te ver aprender esse novo swingado. Misturamos sertanejo que virou um batidão. Com Gustavo Lima balançando a multidão. Misturamos sertanejo que virou um batidão. Com o Neymar Júnior balançando a multidão. Você quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer. Não tem hora que beber. Vamos fazer beber agora. Quer beber? Quer beber? Vamos fazer beber agora. Nos braços de uma morena pra fazer. Você quer beber? Vamos fazer beber agora. Quer beber? Vamos fazer beber agora. Quer beber? Vamos fazer beber agora. No braço do Neymar Júnior pra fazer. Não tem hora que beber. Vamos fazer beber agora. Você quer beber? Vamos fazer beber agora. Quer beber? Vamos fazer beber agora. Nos braços de uma morena pra fazer. Não tem hora que beber. Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora. Nos braços de uma morena pra fazer. Não tem hora que beber. Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora. Nos braços de uma morena pra fazer. Não tem hora. Muito bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, música no seu rádio. Deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui a todos vocês, amigos de Pouso Alegre, sul de Minas, onde nós temos audiência fantástica. Vânia Rocha, obrigado pelo carinho de sempre, tá querida? A todos vocês da 90.9, Neymar, Areta, todos vocês da 90.9 exibindo o nosso programa. É, meu amigo Raimundo, a Marta, a Amanda, todos vocês aí. É, do bairro Massaranduba, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês, o Unicés, o Yuri, o Ramon, a Márcia Fátima, Sabino, enfim, todo mundo que curte o nosso programa aí em Pouso Alegre, sul do Estadão de Minas Gerais, a Solange Rosa dos Santos, é, da Rádio Cultura FM, Nova Matrona. Um abraço a todos vocês aí, tá bom? Nova Matrona, município de Salinas, Minas Gerais. Ela pede alô aí pros seus papais, o Ananias, o Brasília, Ananias e Brasília. Os seus irmãos Gilson, Gilmar, Simone, a Marineide e Sandra. Um abraço, meu amigo Valmir Clabuchar. Um abraço a todos vocês da Rádio Cultura FM, que exibe o nosso programa com muito sucesso em Nova Matrona, município de Salinas, Estadão de Minas Gerais. Leonardo canta hoje. Música. me sentindo muito só. Tá difícil esquecer o que a gente fez, foi lindo. Hoje, uma canção trouxe você. Nela eu pude relembrar lindos momentos, loucuras e prazer. Hoje, quero gritar, quero dizer. Hoje, o mundo inteiro vai saber que amo você. Hoje, por um minuto vai me ouvir. É o bastante pra saber. Se não voltar, não vou mais resistir. Preciso, imploro, por favor. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te amo. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te amo, te quero, te amo. Eu te preciso, imploro, por favor. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te amo. Hoje quero te dizer: te amo, te quero, te amo. Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Maria Angélica, minha querida Maria Angélica, em Rio Doce, Minas Gerais. Os amigos da Doce Terra FM exibindo nosso programa. Um beijo para minha querida Kênia Cristina Oliveira, de São Sebastião, Distrito Federal, ouvindo o nosso programa. Kênia, um beijo no seu coração, viu? Obrigado pelo carinho. É, meu amigo Manfrini Guerig e sua esposa em Guarapari, Espírito Santo, também ligados no nosso programa pela Rádio Sim AM. Todos vocês de Guarapari, Luiz Antônio, a Dona Aldete do Coral Cantos em Cantos também, ouvindo o Mundo Sertanejo. Meu amigo José Dimar Pereira, um abraço a todos vocês aí da Rádio Natureza FM em Sampaio, Tocantins, onde brevemente Diego Valadares fazendo um mega show, viu? Vai ser muito legal. Um abraço, José Dimar e todos da equipe da Rádio Natureza FM em Sampaio, Tocantins. No quadro Ao Som da Viola de hoje, quem canta bonito, os meus amigos de Goiânia pro Brasil, André Andrade, Tá na Cara. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola. Ao Som da Viola. Hoje vou virar a mesa e sair pra rua. Vou amanhecer dançando num arrasta-pé. Tá na cara que ela não me ama. Tá na cara que ela quer. Hoje vou virar a mesa e sair pra rua, vou amanhecer nos braços de outra mulher. Faz mais de uma semana que ela não quer futricar, não quer futricar, futricar comigo. Faz mais de uma semana que ela não quer futricar, não quer futricar, futricar comigo. Se eu futricar com outra, ela quer brigar, ela quer brigar e diz que sou bandido. Tá na cara que ela não me ama, tá na cara que ela não me quer. Hoje vou virar a mesa e sair pra rua, vou amanhecer dançando num arrasta-pé. Tá na cara que ela não me ama, tá na cara que ela não me quer. Hoje vou virar a mesa e sair pra rua, vou amanhecer nos braços de outra mulher. Tá na cara que ela não me ama, tá na cara que ela não me quer. Hoje vou virar a mesa e sair pra rua, vou amanhecer dançando num arrasta-pé. Tá na cara que ela não me ama, tá na cara que ela não me quer. Hoje vou virar a mesa e sair pra rua, vou amanhecer nos braços de outra mulher. Faz mais de uma semana que ela não quer futricar, não quer futricar, futricar comigo. Faz mais de uma semana que ela não quer futricar, não quer futricar, futricar comigo. Não tem homem que vive sem comer a carne crua. Se eu não futricar em casa, eu vou futricar na rua. Tá na cara que ela não me ama, tá na cara que ela não me quer. Hoje vou virar a mesa e sair pra rua, vou amanhecer dançando num arrasta-pé. Tá na cara que ela não me ama, tá na cara que ela não me quer. Hoje vou virar a mesa e sair pra rua, vou amanhecer nos braços de outra mulher. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, os amigos da Rádio Viola Universitária em Maringá, no Paraná, exibindo o nosso programa. Meu amigo Ricardo Silva, os amigos da Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Guaraçu, no Paraná, também exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Obrigado pela parceria de vocês, pelo carinho, tá bom? Quem canta bonito, Gino e Geno e Rick Renner cantam. Opa, perdão, só Gino e Geno cantam Tô Voltando. Tô voltando pra você, yeah. sei que tá distante, mas isso não foi bastante. Te lembrava todo instante. Vida de cão, aventura não me cura. Madrugada, noite escura, meu desejo só procura você, paixão. Tô voltando pra você, yeah. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Foi batendo lentamente, pensei morrer. Esse tempo que perdi tem me feito refletir, e aos poucos descobri que amo você. Tô voltando pra você, yeah. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Tô voltando. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Aí Gino e Gino cantaram bonito pra vocês essa música, Tô Voltando, muito legal, né? Meu amigo Adão da Silva Neto em Sampaio, Tocantins, né? Um abraço a todos vocês aí, viu? Já falei, é meu amigo José Edmar, todos da equipe, Adão da Silva Neto, todos os nossos ouvintes dessa linda cidade, onde estaremos brevemente fazendo um grande show. Programa todos os dias às 5 da tarde. Obrigado pela parceria de vocês, viu? Toda a vaqueirama aí do Bico do Papagaio também, o nosso abraço carinhoso, muito obrigado. Minha querida Luísa Nascimento, em Ouro Oeste, São Paulo, a Suzy Maciel, Eli Moreira, Anisete Tavares, tantos e tantos amigos aí na Grande São Paulo, ouvindo o nosso programa. Um abraço ao meu amigo Dudamel, toda a equipe da Clipe.net, exibindo o mundo sertanejo. A Dona Júlia, mãe do meu amigo Gilmar Souza, em Simolândia, Goiás. Um abraço, Dona Júlia, né? Eu quero até retificar, né? Programa de terça, o quarto, salvo engano, eu mandei abraço para Dona Isabel, mãe do Gilmar Souza. Não é Dona Isabel, é Dona Júlia, né? O programa aí na Rádio Líder FM Simolândia, às 5 horas da manhã, todos os dias, o Gilmar Souza diz que é sucesso. Dona Júlia, obrigado, um beijo no coração de todos vocês, amigos aí de Simolândia. O meu amigo João Farias, policial da Polícia Militar, aí de Simolândia, meu primo, né, meu familiar. Valeu, João Farias, a todos vocês de Simolândia, Goiás, ouvindo pela Rádio Líder FM. Valeu, Gilmar Souza, nosso parceirão. Quem canta bonito, Kaique Cadu, com a participação de Diego Valadares. Cabra danado, é pra todo mundo. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. Cabra danado, simbora! Ele chega na balada chamando a atenção das mulheres, danada, provoca emoção. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é um tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, cabra danado. Pra cantar com a gente, o cabra danado, Diego Valadares. Deixa comigo, Kaique Cadu. Ele tem olhos verdes, cabelos na testa, do tipo sarado. Pão de conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. Cabra danado, eita cabra danado, cabra danado. Valeu, Kaique Cadu. Vamos em frente, meu amigo Samuel. É sua mamãe, Dona Maria, em Pouso Alegre, sul de Minas. Samuel, um abraço pra você, viu? Pra sua mamãe, aí no bairro São João, Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Minha querida Maria Neide do bairro da Neide, em Presidente Venceslau, São Paulo, né? É, toda a galera aí no bar da Neide tomando uma cervejinha, um guaraná, jogando sinuquinha, jogando conversa fora e ouvindo o Mundo Sertanejo, rádio ligado aí no bar da Neide, né? Muito obrigado para todos vocês. É, meu amigo Antônio Januário, os amigos aí da Rádio 104.9 e o Maitá, o presidente Nilson Casagrande, o coordenador Marcelo Venazi, a todos vocês, o Sonoplasta Luciano, ex Luciano, um abraço, viu? Meu amigo Raulinho Magalhães, a todos vocês, amigos, a Fabiola Guabi, né? Todos vocês aí da recepção também, os amigos da Rádio 104.9 de Humaitá, Estadão do Amazonas, todos os nossos ouvintes fantásticos dessa linda cidade. Quem vai cantar bonito agora? Rick Renner, Ai Que Gostoso, né? Gostoso, hein? Essa menina sabe mexer comigo. Dança, neném. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Rebola. Ai, que gostoso. A noite inteira você. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. E você faz tão gostoso. Não dá pra controlar. Essa menina tem uma beleza sensual. Remexe o corpo e vem. E na balada ela é astral. Vem, vem, menina. DJ aumenta o som. O garçom faz a saideira que hoje eu vou comemorar. Ela no meu apê. Que eu vou te deixar louca. E vou me lambuzar no tocinel da tua boca. Ai, que gostoso. Ai, que gostoso. Rebola. Ai, que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, ai que gostoso. E você faz tão gostoso, não dá pra controlar. Ai que gostoso, ai que gostoso. Rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, ai que gostoso. E você faz tão gostoso, não dá pra controlar. Eu não sei você, mas eu tô gostando demais. Faz neném, faz gostoso, faz. Ai. Essa menina tem uma beleza sensual. Remexe o corpo e vem. E na balada ela é astral. Vem, vem menina. DJ aumenta o som. O garçom traz a saideira que hoje eu vou comemorar. Ela no meu apê. Eu vou te deixar louca. E vou me lambuzar no tocinhão da tua boca. Ai que gostoso. Ai que gostoso. Rebola. Ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, ai que gostoso. E você faz tão gostoso, não dá pra controlar. Ai que gostoso, ai que gostoso. Rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, ai que gostoso. E você faz tão gostoso, não dá pra controlar. Ai que gostoso, ai que gostoso. Rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso. Ai que gostoso, e você faz tão gostoso. Não dá pra controlar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Um abraço carinhoso a todos vocês, amigos de Piranhas, Goiás, os amigos da Rádio Satélite FM exibindo o nosso programa. Valeu, Sirlene, minha querida Sirlene, nosso ouvinte aí fantástica, divulgando os CDs de Diego Valadares e pela região, né? Sirlene, um beijo pra você, muito obrigado, viu? Meu amigo J. Oliveira, todos da equipe aí da Rádio Satélite FM de Piranhas, Estadão de Goiás, sucesso absoluta em toda a região. Obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Adriano Vieira em Timóteo, meu amigo Adriano Vieira em Timóteo, os amigos da Rádio Dinâmica FM também exibindo o nosso programa. Muito obrigado, meu Adriano. Um abraço para todos vocês. Os CDs estarão chegando aí, estão chegando aí para vocês sortear na programação da rádio, dar para os ouvintes, e a gente vai fazer um show brevemente aí, tá bom? CDs de Diego Valadares chegando para vocês, tá bom? Um abraço, Adriano Vieira, todo mundo! Valderlino Miguel, Rádio Rainha da Paz, em Licínia, Minas Gerais. Beijo para vocês, ouvintes, aí de Licínia, tá bom? Luan Santana canta, Sogrão Caprichou. No espelho do quarto, prepara sinal, vem de vermelho, tô passando mal. Ela dança envolvente, mexendo a cintura, mané, quando olha, derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai, volta cedo. Juro, sogrão, eu cuido, ele nem imagino que a filha é capaz. Tem que ser censurado do pé que ela faz. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Não vai embora não, deita aqui na cama. Se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Vou falar bem baixinho que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você, hein? Envolvente, mexendo a cintura, mané, quando olha, derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai, volta cedo. Juro, sogrão, eu cuido, ele nem imagino que a filha é capaz. Tem que ser censurado pro pé que ela faz. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, aí você perde a linha, né? Vem cá, chega aqui mais pertinho, vem. Não vai embora não, deita aqui na cama. Se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Vou falar bem baixinho que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você é santinha. Quando o sogrão não tá, aí você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Não vai embora não, entra aqui na cama. Se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Muito bem, meu amigo Taliba Gonçalves, os amigos da Rádio Atividade FM de Juína, Mato Grosso, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, pela parceria. Programa sucesso todos os dias às 7 horas da manhã. Meu amigo Alan Sérgio, todos da equipe da Rádio ABC Shalom em Cuiabá, Miriam Teixeira, todos os nossos ouvintes, muito bacana, né? Um abraço aos meus amigos da dupla Gilson e Edmar, que estão com sucesso aí a música Minha Flor. A gente sempre toca aqui, os ouvintes pedem, né? Muito obrigado a todos vocês de Cuiabá. Brevemente, Diego Valadares aí fazendo um mega show pra vocês, tá bom? E por falar em show Diego Valadares, dia 27 de julho, tá chegando, estaremos em Vanderlei, Bahia, no Caldeirão Brother. Vai ser muito legal, todos vocês da região convidados, tá bom? Vanderlei FM, nossa rádio parceira, exibindo o nosso programa e com muito sucesso. Valeu, DJ Carrapicho, Elinaldo Oliveira, a Sheila, o Luciano, a Aline, todos vocês, um abraço carinhoso, todos os nossos ouvintes. Dia 28 de julho, sábado e domingo, estaremos em Barreiras, no Ingá. Vai ser muito bacana, vai ser duas festas maravilhosas, viu? E dia 2 de agosto estaremos em Taguatinga, Tocantins. Dia 3 de agosto estaremos em Indianópolis, também no Tocantins. Vai ser muito bacana. Casas de shows bacanas, grandes, espaçosas, onde nós vamos ter um público muito bom, com fé em Deus, né? Deus é maravilhoso e abre portas, e a gente está sempre trabalhando, fazendo o que gosta, né? Cantando, fazendo amigos a cada dia. E também dia 10 de agosto estaremos em Sítio Novo, Estadão do Maranhão, fazendo um grande show aí no Parque Vaquejada, Protásio José Marinho. Vai ser muito bacana, vai ser o show dos papais, dia 10 de agosto, Diego Valadares, em Sítio Novo, Tocantins. Um abraço a todos vocês da região aí de Sítio Novo, tá bom? Aí vamos para Porto Franco, meu amigo André Luiz, todos os nossos amigos da São Francisco FM, exibindo o nosso programa em Porto Franco, com audiência total. Quem vai cantar agora? Milionário José Rico, Decida. No amor, há momento que a gente tem que dizer um para o outro. Decida. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo. Se deixar vir a relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos. Seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaz o ego. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. Em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomodo, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você que vai tomar a decisão. Decide se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. E em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomodo, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você que vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda me amo. Muito bem, vamos em frente. Meu amigo Edgar Oliveira e sua esposa Ayla Cristina, em Santo Luzido do Paruá, Estadão do Maranhão, Apó, Poliana Monteiro, em Jiperaná, todos vocês amigos ligados no nosso programa. Aí, Big Night, Big Night, os amigos da banda, Nat Music em São João do Paraíso, sempre ouvindo o nosso programa, eles fazem muitos shows na região, né? Silvana Vitorino, Silvana Machado, Milene Silva, todos vocês ouvintes aí da Paraíso FM, valeu, Neilza e todos da equipe. Meu amigo Ronaldo Nascimento, da Rádio Fera Mix, em Feira de Santana, programa todos os dias às 16 horas. Valeu, Ronaldo Nascimento, toda a equipe da Fera Mix, em Feira de Santana, Estadão da Bahia, ouvindo o nosso programa, todos vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho. Tayane e Thiago cantam 365 dias, com a participação especial de Fernando e Sorocaba. Vejo que tudo que construí não me valeu a pena, porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois. Hoje faz 365 dias, faz um ano que você se foi. Refazendo um resumo da minha vida, vejo que tudo que construí não me valeu a pena, porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois. Estamos apresentando Mundo Sertanejo.

Muito bem, meu amigo Leandro Simões, em Caieiras, São Paulo. Os amigos da Rádio Caieiras exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? Meu amigo José Ismael, a sua esposa, a Rosemara, a Elisa, todos vocês de Pouso Alegre, sul de Minas. Valeu, Vânia Rocha. Um beijo pra vocês aí, viu? Meu amigo Leandro Rui, da Rádio Cidade News FM também, em Barra do Bugres, exibindo o nosso programa a todos vocês, viu? A Leiliane, a Priscila, a Magda, a Diana, a Rosana, todos vocês amigos aí de Porto Walter, no Acre, a Flavinha Pinheiro, o Nonato Costa, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Exibindo o nosso programa com muito sucesso. Leandro e Ricardo cantam Oba Oba, e por falar em Leandro e Ricardo, eles estão com o programa aqui na rede, viu? Leandro e Ricardo fazendo a festa, e eu tenho a honra de estar com eles no programa, apresentando, né, intermediando a dupla. Eles cantam muito, o programa tá na rede, à disposição de todos vocês amigos, diretores das emissoras de rádio, viu? Vamos, exiba esse programa na sua programação, viu? Muito legal. Leandro e Ricardo fazendo a festa, apresentação Diego Valadares. Muito bacana. É, cantam Leandro e Ricardo, Oba Oba. Aguentava mais, tava me sufocando. Sua pressão estava me matando. Eu fiz até promessa pra você sumir. Até que um dia você disse assim: não dá mais certo, tente me entender. O nosso amor passou da hora, cê vai me perder. Não vou chorar, viu? Nem vou te procurar. Meu coração vai pra balada pra se libertar. Agora eu tô solteiro de janeiro a janeiro. Todo dia tem festinha, mulherada lá no meu apê. Eu tô solteiro, sem vergonha, baladeiro. Se quiser ficar comigo, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão toda, na frente, oba, oba, oba, oba. Vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão toda, na frente, oba, oba, oba, oba. Vai ter que rolar. Mas tava me sufocando. Sua pressão estava me matando. Eu fiz até promessa pra você sumir. Até que um dia você disse assim: não dá mais certo, tente me entender. O nosso amor passou da hora, cê vai me perder. Não vou chorar, viu? Nem vou te procurar. Meu coração vai pra balada pra se libertar. Agora eu tô solteiro de janeiro a janeiro. Todo dia tem festinha, mulherada lá no meu apê. Eu tô solteiro, sem vergonha, baladeiro. Se quiser ficar comigo, oba, oba, vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente, oba, oba, oba, oba. Vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente, oba, oba, oba, oba. Vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente, oba, oba, oba, oba. Vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente, oba, oba, oba, oba. Vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente, oba, oba, oba, oba. Vai ter que rolar, rolar o oba, oba. Atrás aí a mão boba, na frente, oba, oba, oba, oba. Vai ter que rolar. Muito bem, meus amigos. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês pelo carinho. Mais uma vez, um abraço, J. Oliveira, os amigos da Satélite FM, Piranhas, Goiás, a Sirlene, todos vocês, amigos, todos vocês do Brasil inteiro, viu? Todos os nossos diretores, programadores, locutores das nossas emissoras de rádios, que são nossos parceiros pelo Brasil inteiro, exibindo nossos programas gerados aqui pela nossa central de produção, Rádio Sul de Brasil. Valeu, gente, um beijo para vocês, fiquem com Deus, até semana que vem, estaremos com mais Mundo Sertanejo, viu? Fiquem com Deus, mas antes, um recadinho especial. Você quer comprar uma fazenda? 35 hectares, terra boa para plantar, aí na beira do Rio Arrojado, no município de Correntina, Bahia. 35 hectares, tá bom? Ligue, é escriturado, inclusive. Ligue no 61-3377-8923 e fale com Joaquim. Um abraço a todos, bom final de semana. Se forem para as baladas, não bebam para dirigir, tá bom?